rasga-me o corpo e cose-me a alma. Se não for com linha, falo em lume brando, para que me doa só de vez em quando, e recordo que um dia também já foi minha. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que na Boa Nova, e já há cerca de 6 anos que o fazemos, todas as semanas tem um autor nacional para falar dos seus projetos. Começamos este programa a fazer referência a um nosso ouvinte, o António José, que nos manda de Geneve um e-mail, um simpático e-mail, que já agradecemos, e que refere que nem todos os programas houve, alguns por falta de disponibilidade, embora saiba que há uma repetição ao sábado, mas essencialmente porque nem todas as músicas lhe agradam. Ora bem, António José, já sabe, nós tentamos ser o mais ecléticos possível e mostrar a panóplia daquilo que é a produção nacional, que vai desde o fado ao rock popular, como há pouco tínhamos dias, aqui tivemos o Diabo na Cruz, como ao pop, como à música instrumental, enfim, tentamos diversificar o mais possível para que as pessoas saibam que há produção nacional de qualidade e que há muitos projetos a quererem se ingrar. Hoje voltamos a ter um novo convidado, sendo que este já é uma repetição, não por via do seu álbum solo enquanto homem de 7 instrumentos, mas enquanto mentor dos Perfume, frontman, e que em 2008 falámos aqui do seu álbum de estreia. E é com um prazer que temos hoje uma vez mais o Tosé Santos, ainda que seja ao telefone. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Tosé. Olá, viva, tudo bem? E tudo bem, obrigado. E, acima de tudo, para falar, e começamos por aqui, pelo homem dos 7 instrumentos. Já conhecíamos alguns, enfim, autores nacionais também, o próprio David Fonseca também assim faz, grava muitos instrumentos do seu álbum, mas no que diz o Tosé Santos, vem aqui neste álbum de estreia, enquanto debut a solo, vem aqui a personalizar e ocupar-se de todos os instrumentos que podemos ouvir nas músicas deste álbum. Quando é que percebeu que havia necessidade de fazer um álbum a solo e que não encaixava nem nos Perfume nem nos Blunder? Isto é uma espécie de capricho, passo a expressão. É um projeto que eu já vinha a delinear, a desenhar de há 10 anos a esta parte. E que por inerência dos outros projetos, felizmente por grandes à fama dos mesmos, não tinha sido possível, portanto não tinha tido disponibilidade espacial, temporal, para edificar esta obra. Agora, felizmente, porque se deu este interregno da carreira dos Perfume para a gravação do terceiro disco, e porque eu felizmente, volto a redundar, sou só e apenas músico, vivo da música, da produção, tive tempo, disponibilidade temporal, espacial e mental para então somar todas as pontas soltas que tinha, não só em ideias na cabeça, mas em texto, em pedaços de texto, pedaços de escrita, em várias agendas. Juntei tudo para finalmente conseguir-se pôr em prática este trabalho, como disse, uma espécie de capricho da minha parte, o facto de querer gravar tudo transversalmente, de fio a pavio, não só escrever, como compor e produzir. É assim, de certa forma, eu não quis que nenhuma destas músicas fosse comutativa ao repertório de Perfume, porque a temática deste disco é toda ela muito convergente, portanto não só se trata de um disco também, passo a anunciar que isto é uma obra tripartida, uma obra de compêndio. Um livro e um filme, mas já lá iremos. Exatamente. E como tal, a temática de toda a obra, da dissertação sobre tudo e coisa nenhuma, fala de uma visão, a minha visão particular, sobre a vida, sobre o que é estar vivo, sobre o que é a razão da existência. Portanto, cada um tem a sua, cada um procura viver de acordo com os seus objetivos e os seus intentos. E essa é a razão de confluência de toda esta temática. Portanto, estes temas só fariam sentido neste compêndio. Já para terminar, que hoje já bebi demais, já estou tonto e inebriado. já para terminar, que já fica indisposto. Último trago secou até a pele do rosto. Já disse que nunca mais, que este copo é o derradeiro. Temos que começar por aqui e por a inveja que faz quando vai publicando na internet imagens das gravações no Soundtrap Studios, no Porto, e que no meio de muita vegetação e de um ambiente, eu ia dizer um ambiente quase serrano, assim, com a lareira, vem a fazer inveja às pessoas daquilo que aparentemente são magníficos tempos aí passados. Houve a necessidade de se isolar para fazer este trabalho. Sim, eu estive praticamente um ano em estúdio, obviamente que não foi taxativamente todos os dias, mas sempre que podia acedia ao estúdio, porque pronto, este trabalho exigiu, comparativamente àquilo que eu tinha de experiências de estúdio, de gravar os álbuns com os outros projetos todos que fui tendo, este projeto exigiu de mim um esforço redobrado, um dispêndio de potencial muito maior pelo facto de ter que gravar todos os instrumentos. Portanto, só por aí foram muitas, muitas horas de estúdio, mas não só por causa disso. Eu quis contrariar também aquilo que era a tendência normal da gravação de um disco, que é fazer-se uma pré-produção e depois ir para o estúdio gravar. Portanto, eu comecei no Soundtrap Studio a fazer os arranjos às canções. Portanto, isto começou por essa inversão dos papéis. E por isso estive muitas horas em estúdio, mas sim, houve a necessidade de eu me isolar, até porque, apesar de já tocar os instrumentos há alguns anos, é óbvio que quando se pensa em fazer um arranjo de bateria ou arranjo de piano, é necessário estar ávido a tocar as canções. Portanto, foi necessário também muito tempo de prática. Muitos dos arranjos iniciais foram sendo mudados durante o processo. Portanto, haviam músicas que já estavam em grande estado de evolução e tivemos que voltar a desmontar tudo para começar a gravar. E, portanto, eu começar a gravar exigia que fosse eu fazer tudo outra vez do início, como diz o americano, start from scratch. Mas a esta altura, somando essas horas todas, vendo todo esse tempo, todo esse trabalho que exigiu a gravação deste disco, fico muito contente por ter conseguido finalizá-lo com sucesso, e sobretudo por estar a ter reações tão boas ao mesmo. E isto é um disco que foi sendo, vamos buscar aqui um termo da culinária, marinado. Sim, eu posso dizer que sim. Assim, eu quis maturá-lo. Enquanto conceito, eu tive praticamente 10 anos a maturá-lo. Mas na parte conceitual, a parte da concepção propriamente dita, foi neste espaço de um ano. Mas sim, é importante gravar, fazer arranjo, registar, trazer para casa, ouvir, conjugar com as outras canções, perceber novas intenções, novos sentimentos. É óbvio que isto, obras de artistas, pretensões à parte, nunca estão bem. Se nós não definirmos uma deadline, dizer que temos que acabar o trabalho naquela altura e trabalhar com essa deadline, se calhar nunca o acabávamos. Sim, a procura de perfeccionismo, não é? Exatamente, vamos sempre adicionando mais alguma coisa e entretanto esta canção já não serve porque já quero outra. E não, é preciso segmentar, é preciso seccionar, compartimentar as obras, por isso é que é importante perceber quando é que elas fazem sentido e quando é que têm que ser editadas. Portanto, eu acho que isto para muita sorte, se calhar minha, porque a sorte é a conjugação de fatores, sobretudo, calhou-me bem, nesta altura, conseguir terminar o processo e estar a meio do processo de gravação de Perfume, por exemplo, do próximo disco de Perfume, ao que o disco do Homem dos Sete Instrumentos, do meu projeto a solo, não vem de todo, nem em nada, fazer frente, concorrer, ofuscar a carreira dos Perfume. Portanto, acho que aconteceu tudo no timing perfeito. Vais entrar num mundo novo. Vais ser alguém, alguém do povo. Ultrapassar todos os medos e desvendar todos os segredos. Sempre tempo. O Toso tem tido a sorte, e como diz há pouco muito bem, a sorte é uma conjugação de fatores, onde o trabalho também, seguramente, a grande quarta parte, tem tido, de facto, a noção de que os seus temas que vão saindo em pré-anunciação dos seus discos, e o mesmo aconteceu com os Perfume, e agora aconteceu com este, Dissertação, sobretudo, e Coisa Nenhuma, o Tu Vais Querer, tem tido um airplay muito significativo. Significa isto que há um conjunto de pessoas que estão à espera daquilo que são, enfim, as suas edições? Eu preocupo-me muito em não defraudar as pessoas que me seguem, que seguem os meus projetos e que são simpatizantes da minha música. Mas aquilo que eu tenho que referir, isto é mesmo importante, e tenho que ser honesto, o mais honesto e transparente, tanto quanto este trabalho é para mim impossível. Eu, quando pensei em pôr cá fora o projeto do Homem dos Sete Instrumentos, foi sobretudo numa primeira instância de me satisfazer a mim, enquanto música, enquanto indivíduo. Portanto, isto era uma espécie de pretensão de realização pessoal e profissional. Obviamente que não queria defraudar os fãs de todo, mas foi altamente gratificante perceber que, quando terminei o processo, no primeiro dia que eu trouxe o master para casa, e que pensei, ok, isto para mim enche-me as medidas, estou absolutamente satisfeito com o trabalho que fiz, e nesse mesmo dia comecei a disparar cópias para os meus amigos, para as pessoas do meio, a pedir reviews e opiniões muito sinceras em relação ao trabalho, porque queria saber se a minha intenção tinha sido bem aceita ou se estava a ser bem interpretado. Curiosamente, recebi logo dos meus grandes amigos e das pessoas que muito respeito neste meio, que têm muito mais anos de carreira que eu, que é o caso do Rui Veloso, por exemplo, do Hermano José, o Zé Pedro dos Chutes e o Tose Brito. Aliás, que vem espelhado hoje na edição que vai para as bancas, na entrada vem espelhado, de facto, aquilo que referem a si e que são palavras elogiosas, como bem se refere. Exatamente. Foi altamente gratificante receber essas reviews e perceber à chegada do tema às rádios, portanto, pelo excelente trabalho que a iPlay está a fazer comigo, perceber que as pessoas estavam a reagir bem e que foi logo aceito para entrar em AirPlay, que um dos temas entrou em sincronização com uma novela da TV também, o Tu Vais Querer, o single, ainda antes da edição do disco, portanto, isto data já de finais de janeiro deste ano. Portanto, foi altamente gratificante, assim, fico satisfeito profissionalmente por ter realizado um sonho e para mim um grande passo na minha carreira, e perceber que o grande público está a aceitar muito bem o trabalho, graças a Deus, e faço votos de tentar fazer com que a minha música, este disco, chegue ao maior número de pessoas possível, de forma espectral, o mais amplamente possível. Anos é muito tempo. refere-se aqui à sua editora, à iPlay, e isto vem a propósito da situação. Eu tive a oportunidade de rever a nossa entrevista de há 4 anos atrás e falávamos sobre aquilo que é o tempo que as rádios e a TV dedicam à música nacional. Curiosamente, neste espaço de tempo, o Tozé vem a ter um programa, ou irá ter, não sei se já começou, no entanto, não temos a falar. Não, começa em junho, começa a ser, o broadcast começa em junho, é na RTP. Exatamente, um programa na RTP, Informação e Rádio Internacional, dedicado precisamente à música. Isso vem na consciência de que está a contribuir com a sua quota parte para a divulgação da música nacional e, de algum modo, a sentir satisfeita à crítica que fazia sobre a pouca divulgação? Exatamente, foi exatamente esse o mote para a criação deste programa de televisão, que passo a referenciar, chama-se Microfone, uhum. Portanto, Fone com PH, o logotipo, a sigla é MP, de música portuguesa, sobretudo, é isso que está análogo a este programa, porque há muita informação sobre os artistas internacionais que vêm a Portugal aos grandes festivais, etc. Mas penso que existem poucos espelhos, poucas mostras daquilo que é feito cá, que eu acho que em termos de quantidade e qualidade tem vindo a proliferar em larga escala. Portanto, isto não é todo a mesma opinião que eu tenho em relação à indústria, porque acho que a indústria se está a deteriorar, não é? A internet teve o seu lado bom em termos de divulgação, fez chegar às pessoas a informação, mas por outro lado fez chegar a cultura de formas menos dignas. Portanto, as pessoas conseguem descarregar álbuns de música e filmes e obras literárias até, e e-books, de forma ilícita e consomem na mesma, sem dar a devida valência da obra, e uma obra às vezes demora muito tempo e há muito dispêndio de dinheiro por parte da própria indústria, das pessoas da indústria, das editoras neste caso. É muito importante haver forma de escoar a informação da música, sobretudo aqui neste caso particular, estamos a falar da música portuguesa que eu quero que quer fazer chegar não só aos quatro cantos do globo, mas a exponencializar também em Portugal, porque acontecem muitos lançamentos de discos que as pessoas às vezes nem se percebem, porque em televisão os espaços são muito parcos para isto. Então, na altura, eu desenhei um briefing de um programa de televisão e apresentei a uma produtora, fizemos um programa piloto e a RTP gostou muito da ideia. Finalmente vamos avançar com isso em junho, e sim, penso ser o meu contributo como pessoa da música também, dar oportunidade a novos valores para que se mostrem, para que apareçam. Qual é a razão entre o deve e o haver? Se o coração yeah. Pinha agora traz-nos aqui há pouco, lançou o mote e temos que rebuscá-lo. Este conceito de uma série de instrumentos passa para além do disco, que assim está no final deste mês para venda, vai ter, e eu julgo saber, a 12/12/2012, um disco e um filme. Para já, logo a ideia de 12/12/2012 parece aqui um misticismo qualquer com a data, não é? E depois a necessidade de completar o efeito auditivo com algo visual. Explique-nos então o conceito. Eu para já vou fazer exatamente, vou desmistificar a questão da data do 12/12/2012. É quando a obra chega na sua totalidade aos escaparates, num formato de luxo, num compêndio com a tripartização da obra, portanto o disco que sai agora, o livro que sai em setembro, e nessa altura sai o livro, o disco e o filme nessa caixa. E porque são três frações, o 12/12/2012, a redundância da data, portanto sendo a mesma, faz com que se importa a analogia de, na mesma data, sai a mesma obra, portanto, a tripartização da obra. E o 12/12/2012, porque curiosamente eu termino a obra aos 36 anos, portanto, a soma do 12/12/2012 dá 36. Isto foi absolutamente ao acaso, mas aconteceu a fazer sentido. Eu acho que tudo na vida faz. Tem que fazer um sentido. Everything is connected, não é? Exatamente. E neste caso particular, o conceito deste trabalho é exatamente isso. É a conjugação dos tais fatores que falava há pouco, que as pessoas atribuem ao termo sorte, mas eu atribuo à casualidade da vida. A vida é feita disso mesmo, da conjugação de fatores que depois se traduz em bons ou maus resultados, mas a vida é mesmo isso. A vida é um gráfico de altos e baixos, portanto, dá lá que saber aceitar os momentos mais felizes e os momentos menos felizes, aproveitando, se calhar, o que de melhor esses momentos mais infelizes possam ser enquanto espelho, enquanto exemplo para o futuro, para nos ajudar a crescer enquanto pessoas e indivíduos. Falou-nos que isto é um projeto que tem 10 anos e que demorou um ano a gravar, enfim, e a conceber, e depois temos aqui num período que vai mediar de vários meses até que ele venha a sair na sua, como alguém já disse, num compêndio de luxo. Significa que o Tozé Santos é uma pessoa que sabe esperar? Eu digo que sim. A esta altura tenho aprendido muito com o facto de deixar maturar, deixar acontecer naturalmente. É óbvio que, por outro lado, procuro ser pragmático, definir deadlines, porque acho que isso é essencial para que as pessoas se consigam organizar, sobretudo. Mas sim, é preciso perceber o timing das coisas, o timing natural. Isto é a mesma coisa que termos 10 anos e queremos ser adultos, quer dizer, não faz absolutamente sentido, a menos que seja a acontecer naturalmente. Portanto, e com as obras eu penso que acontece isso. Quando somos mais novos, temos a avidez de querer que as coisas aconteçam muito rapidamente, mas ainda bem que ao irmos para mais velhos, para mais anciãos, ficamos mais sábios. Portanto, isto sem qualquer tipo de pretensão, penso que é absolutamente natural percebe-se, e inerente ao ser humano. E então vou continuar a insistir por aqui. Há 4 anos atrás, quando falávamos, tinha o Tozé 31 anos, eu tinha, na altura, a idade que o Tozé tem hoje. Pelo primeiro, o Tozé esteve envolvido em vários projetos, obviamente um que veio homenagear um dos grandes vultos da música nacional, o Zeca Afonso, portanto, ao lado de Vitor Silva, ao lado de Vilac e Nuno Guerreiro, portanto, editou o Zeca Sempre, álbum que julgo que foi reeditado recentemente. Exatamente. E que atingiu já o galardão de disco de ouro. Pelo meio teve alguns infortúnios na sua vida pessoal, via falecimentos de pessoas que lhe eram queridas. Vamos falar por aqui. O que é que mudou no Tozé Santos que o traz hoje com esta dissertação sobre tudo e coisa nenhuma? É como digo, este álbum é uma espécie de balanço. Já me perguntaram se isto vinha na sequência de uma qualquer crise de meia-idade. Costumo dizer... Não diga isso, que eu tenho mais 4 anos. Eu costumo dizer que a toda a vida se pondera, mas há alturas de balanço em que nós paramos e... Sim, olhamos as coisas em perspectiva, não é? Exatamente, olhamos para o futuro, fazemos planos para o futuro, mas olhamos para trás e fazemos o balanço daquilo que aconteceu. E eu penso que esta altura, sim, porque me aconteceram alguns infortúnios, portanto, o falecimento dos meus pais num espaço de 2 anos fez com que eu pensasse muito sobre a vida e sobre aquilo que eu queria fazer da vida e saber se calhar aproveitá-la, dar aos outros aquilo que ainda não tinha dado, dizer às pessoas de quem gosto que realmente gosto e o desfrutar de momentos, não viver em função de ideais de felicidade. Penso que é muito importante que tenhamos noção daquilo que queremos e porque é que cá estamos, portanto, não gastar os cartuchos de uma forma efêmera, porque a vida pode ser efêmera ou pode ser absolutamente bem vivida, ser uma vida rica. E para isso é importante que nós demos o contributo nesse sentido. Portanto, eu acho que o José Santos de hoje não é diferente do José Santos de outrora. É, se calhar, uma pessoa mais ponderada, com outro tipo de consciências, mas, sobretudo, empenhada. Eu estou muito empenhado, sou muito perseverante. Tenho alguns planos para o futuro, quero realizar uma série de outras coisas se me for possível, porque nem sempre depende de nós, não é? Nós estamos sempre sujeitos a fatores externos, mas procuro como um instinto primário ser capaz de preservar a minha existência no sentido de realizar esses objetivos e de desfrutar desta vida com as pessoas que mais gosto. Essa maturação resulta em letras como, por exemplo, Pudera? Sim, sobretudo, é assim, o Pudera, até curiosamente, falou-me no Pudera, é o tema que eu já escrevi há mais tempo. Uhum. É o poema mais antigo, a canção escrita há mais tempo. Eu lembro-me de a ter mostrado ao Rui Veloso em 2002, dizendo-lhe que seria para um projeto solo. Eu em 2002 estava a acabar a gravação do segundo disco dos Blender, uhum, que era uma banda na qual eu cantava em inglês e que fez um percurso internacional até bastante giro. E o Rui Veloso dizia-me sempre: é pá, sim senhor, os Blender têm muita qualidade, tocam muito bem, têm bons discos, boas canções, mas tens que fazer um projeto como com o qual eu te conheci. Portanto, ele conheceu-me em 98, a cantar em português na altura, e puxou sempre para esse lado, queria sempre defender-me nesse patamar. Portanto, eu lembro-me de em 2002 ter escrito essa canção e de lhe ter enviado, na altura ainda num CDR, para ele ouvir em casa, e ele pedia-me sempre mais material. Aí vai-me mandando coisas do teu projeto a solo. Portanto, isto continuou, entretanto, interpelou-se aqui o projeto Perfume, do qual ele também, no qual ele veio a participar logo no single de estreia, no intervalo. E portanto, essa canção, curiosamente, é uma canção que fala de ponderação e tem boas vibrações, fala de pretensões, como querer voar. O querer voar pode ser análogo com muitas outras coisas. O facto de pensarmos que hoje é inatingível aquilo que se calhar daqui a 10 anos nós conseguimos atingir e que era impensável. Portanto, e é essa altura, fazendo esse balanço da altura, da fase da escrita dessa canção até aos dias de hoje, se eu hoje, aliás, se eu na altura conseguisse entrar na máquina do tempo até ao dia de hoje e olhar para trás, eu dizia que era mentira, que não ia conseguir, uhum, alcançar tudo o que entretanto alcancei. Mas o que alcancei, com muito gosto e digo com muito orgulho, foi a pulso e foi a custo de bastante trabalho, e por isso é importante que se seja perseverante, que se sonhe, como eu sonhei há 10 anos atrás ao escrever esta canção, e que se consiga depois atingir os objetivos, olhar para trás e dizer que eu fui capaz. Trabalhar para ser concentrado e com essa vontade. Pudesse eu voltar atrás no tempo e dar-te alento, pudesse eu livrar das mágoas do momento, quem me dera os mundos, quem me dera os sonhos, quem me dera poder voar. gosto de aguarela e pastel. Pudesse eu desvendar segredos de Babel. Quem me dera os sonhos, quem me dera os mundos, quem me dera poder quatro anos atrás, quando falámos, apresentámos aqui três desafios que se mantêm e que, de algum modo, vamos saber as suas respostas. Imagino que venha ao Livro do Hospital fazer um concerto e que lhe permitem trazer consigo duas bandas ou dois autores. Quem é que traria hoje em dia para um concerto? Pois bem, olha, ao Livro do Hospital, de certeza que vocês ficariam muito contentes de ver a pessoa do Zeca Afonso. Eu admirei muito a pessoa do Zeca Afonso, por todas as frentes, portanto, pela frente de luta, de libertação, de liberdade, do ideal de liberdade que ele sempre defendeu. Ele foi uma pessoa que teve tudo e que não era propenso a riquezas. Portanto, ele foi uma pessoa muito reconhecida e tentou sempre utilizar esses recursos de riqueza no sentido de ajudar as pessoas que ele achava que deviam ser ajudadas. E isso é muito importante. Assim, nós podemos ter muito, mas se o ideal é deixarmos transbordar o copo para quem está à nossa volta, pelo menos ajudarmos, porque a sociedade era muito mais feliz se as pessoas se ajudassem mutuamente. Portanto, e se eu ajudar o meu próximo e o próximo ajudar a pessoa que lhe está próxima, daqui a bocado toda a sociedade está em cooperação. Portanto, e a pessoa do Zeca Afonso seria, pelos seus ideais e pela forma como cantava, obviamente que era um excelente escritor de canções e intérprete também, era uma pessoa que eu gostava de poder ter partilhado um palco, gostava mesmo muito. Portanto, se fosse possível, o Zeca Afonso seria uma das pessoas. Outra pessoa foi a pessoa do Rui Veloso, e sim, aí consegui partilhar o palco com ele, ter projetos em comum com ele, continuar a ser um grande amigo e um grande mentor e um grande colega de profissão. Eu digo isto até com algum demérito, portanto eu estou muito, muito aquém da carreira e da pessoa do Rui Veloso, mas quero continuar a contar com ele, quero continuar a ter o grande amigo e o grande mestre, de certa forma a prescrutar a minha carreira, a ouvir, a ser a primeira pessoa a ouvir e a emitir opiniões e reviews e a dar-me força como tem dado. Portanto, seria a pessoa do Rui Veloso também a pessoa que eu levaria a Oliveira do Hospital para cantar comigo. Fosse o que fosse. Fosse o repertório escolhido por ele. Levanta os pés. Não vás em fundo, vais a pisar no intervalo, que é quando eu falo, para não me incomodar. Agora, o segundo desafio é este. Vem, por sua vez, uma banda da cena internacional. e que, chegando a Portugal, diz que não prescinde de que um homem de seus instrumentos, agora José Santos, viesse a participar num concerto com ele. De onde gostaria muito que partisse o convite? Pois bem, se calhar eu tenho quase uma dívida de gratidão pelos Pearl Jam, porque houve uma febre enorme nos anos 90. Eu nunca tentei imitar a pessoa do Eddie Vedder, mas foi através da obra dos Pearl Jam, sobretudo os dois primeiros discos, o Ten e o Versus, que me fizeram despertar para a voz, para cantar e para escrever canções. Portanto, estávamos no ano de 1993, quando saiu o segundo álbum dos Pearl Jam. Eu estava, na altura, a consumir avidamente o primeiro álbum, o Ten, que data de final de 91. E nessa altura eu identifiquei-me mesmo muito com a obra do Eddie Vedder e com a escrita e a composição do Stone Gossard, do guitarrista que é mentor do projeto, ao lado do Jeff Ament, que ainda fazem parte da banda. E nessa altura eu procurei tudo, fui atrás de livros sobre a carreira dos Pearl Jam, inclusive sobre o passado dos Pearl Jam, que foram antecedidos por um projeto com outro frontman, que era o Andrew Wood, que morreu, infelizmente morreu por dependência das drogas. E portanto eu fui atrás de tudo, da discografia dos Mother Love Bone, o projeto tributo que os Pearl Jam, antes de serem Pearl Jam, já com a pessoa do Eddie Vedder, fizeram tributo a esse mesmo Andrew Wood, um disco que um projeto que se chamou Temple of the Dog. Portanto, eu nessa altura consumi isso tudo, em 92, 93, e tive a oportunidade de ver pela primeira vez ao vivo no extinto Espaço Dramático de Cascais. Estávamos no ano de 1996, a primeira vez que os Pearl Jam vieram a Portugal. E portanto eu tenho essa dívida de gratidão, porque foi, eu já era músico nessa altura, portanto já tocava, por inerência de ter um irmão que era professor de guitarra, já tocava guitarra e bateria e baixo e teclas, mas só nessa altura é que despertei para a voz. Portanto, eu via na pessoa do Eddie Vedder um carisma sui generis enorme e incomparável, e comecei na altura a escrever algumas composições em português e em inglês. E como tal, os Pearl Jam são o meu projeto internacional de eleição, e é um projeto com o qual eu gostaria de um dia privar, não é? Mais do que até partilhar um palco, falar com as pessoas, porque eu sei mesmo muito sobre o passado deles, sei como é que eles se manifestaram em entrevistas, em livros, em peças de vídeo. Portanto, estou muito por dentro da carreira deles. Uhum. e admiro muito, e como disse, tenho uma dívida de gratidão pelo facto de eu hoje ser o músico desta praça. Devo muito à pessoa e ao carisma do Eddie Vedder. Curiosamente, o Eddie Vedder vem agora publicar recentemente o Ukelele Songs, não é? E que, de algum modo, temos aqui um ponto de contacto com o banjo, se é que podemos fazer aqui uma analogia, não é? Que é um instrumento que lhe aparece muito aqui no seu disco, não é? Também. O Eddie Vedder é muito experimental, também é multi-instrumentista, e sobretudo aqui no Ukelele Songs ele foi minimalista, passo a expressão. Ele pegou num ukelele, que é um instrumento de cordas pequenino, não é? Tem a gênese na Madeira, não é? Na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, exatamente. Uhum. Aliás, o ukelele foi inspirado no cavaquinho tradicional português, e depois foi levado por alguém, eu já li a história, foi levado por alguém para terras do Havaí, e depois deram-lhe um formato um bocadinho diferente, e deram-lhe outro nome, deram-lhe essa denominação ukelele, mas aqui, a sua afinação e a forma de tocar é semelhante ao nosso cavaquinho. Portanto, e o Eddie Vedder, com esse instrumento, minimalizou todas as composições e cingiu-se esse instrumento de quatro cordas, compondo este ukulele song. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong. Sim, o Eddie Vedder é um músico muito, muito experimental, e eu vejo essa analogia. Eu, quando soube que ele ia lançar este álbum a solo, em nome próprio, que ia gravar ele sozinho, fiquei muito feliz por estar a ter uma ideia muito semelhante de há uns anos esta parte, e ter uma certa analogia, como disse, com a pessoa do Eddie Vedder. Para mim é absolutamente gratificante. O último desafio permite-nos, enfim, ter aqui uma nota pessoal, não que arrogue para mim que tenha sido pela minha ideia que as coisas tenham acontecido, mas há 4 anos falávamos daqui de qual era o autor que gostaria muito de participar num disco tributo. Na altura falámos aqui em vários nomes e chegou a falar em Zeca Afonso, e creio que na altura não havia ainda a ideia do Zeca Sempre, pelo menos não o referenciou. Quando não falou em música nenhuma, eu dei-lhe uma sugestão, que era A Morte Saiu à Rua. Curioso, quando veio participar no Zeca Sempre, e A Morte Saiu à Rua é um tema que, aliás, tem a sua voz. Claro que não, com isto não estou a dizer que foi o Pedro Oliveira, daqui da Rádio Boa Nova, que deixou a pista, mas, enfim, de algum modo fiquei satisfeito quando o álbum veio à estampa, não é? Exatamente. E curiosamente é a primeira música do disco, e foi quase evidente, e aí não foi sugestão minha, foi a pessoa do Vítor Silva, do produtor, que também é músico deste projeto, que achou que ficava bem na minha voz. Eu fiquei muito contente porque também gostava muito dessa canção, dessa composição, e que funciona também, é um dos temas que funciona muito bem ao vivo. lá está, lá há inerências. Exatamente, que acontecem e que se calhar isso já era um pronúncio para o que ia acontecer. Amor saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. Que dá nas canas do canavial. Ora bem, mas isso traz então aqui o desafio novamente. Qual é o disco tributo da qual hoje em dia gostaria de participar? A que autor e que música é que escolheria hoje em dia? Olha, eu tive a felicidade de participar noutro disco de tributo a um grande nome e a uma pessoa que me dizia muito enquanto autor, compositor e intérprete, que foi o Carlos Paião. E nós, curiosamente, eu penso que foi logo meses depois de termos dado a entrevista à Boa Nova, que fomos convidados pela editora Farol a fazer a recriação de um dos temas do repertório do Carlos Paião para este projeto de tributo. E os Perfume fizeram, e curiosamente pudemos escolher a canção que mais gostávamos, que eu mais gostava. Eu fiz essa sugestão, que foi o Versos de Amor, e a canção não estava tomada por ninguém. Portanto, nós fomos dos últimos projetos, penso eu, a ser contactados. Já na altura estava o Rui Veloso, estava o Tiago Bettencourt, portanto, uma série de muitos projetos já tinham aceito o convite. Portanto, os Polo Norte também, os Bala, os Mesa, o Fábio Bordão, exatamente, Sam the Kid. Até o projeto da Marisa, que hoje é dos Amor Eletro, na altura os Dona Maria. Portanto, quando me solicitaram a presença, perguntaram-me que tema é que nós queríamos interpretar, mas que era óbvio que os temas mais conhecidos, o Pó de Arroz, a Cinderela, o Vinho do Porto, portanto, todas essas canções já haviam sido escolhidas e já estavam a ser gravadas. E quando eu perguntei, quando sugeri o Versos de Amor, e disseram-me da editora, não, esse tema não, nem sequer foi sugerido por ninguém ainda. Pá, foi absolutamente ímpar, foi excelente podermos tocar esta canção, fazer esta requerição, e como tal, esse foi um dos grandes desejos que eu vi realizados, portanto, poder registar em disco, deixar para a posteridade o nosso préstimo em tributo à grande pessoa do Carlos Paião. Agora, é óbvio que há outro desejo, há o desejo da Amália. Eu gosto muito da Amália, gostei muito do trabalho dos Amália hoje, e acho que se pode fazer ainda muito mais com o repertório da Amália. Eu penso que a Amália tem imenso repertório, e, aliás, a Amália deixou muitas gravações ao vivo que agora têm vindo a ser editadas em disco. Algumas delas estavam perdidas ou estavam encostadas, estavam guardadas. Portanto, há muito repertório da Amália que pode ser, inclusive, transposto para o formato, se quiserem continuar no registro do fado, para o fado canção, que está muito em voga. E penso que sim, penso que com o repertório da Amália eu gostava de ter algum envolvimento. Eu lembro-me de ser criança e ver a pessoa da minha mãe e de tias e avós cantar, viveram, trabalharam ao som da voz e das canções da Amália Rodrigues. Portanto, eu sinto esse peso e importa-me para esse ascendente. Quando se fala em Amália, importa-se para o ascendente dos meus progenitores e, como tal, tenho esse desejo e manifesto aqui. E daqui a 4 anos, se não for antes, estaremos aqui a falar nesse trabalho em retrospectiva. Oxalá que seria um bom sinal, muito bom sinal. Por uma lágrima tua, que a alegria me deixaria matar. Zé, uma vez mais agradecer a disponibilidade aqui para com a Boa Nova, dar-lhes parabéns por este magnífico trabalho. Como já percebeu, esteve a jogar em casa durante toda a conversa, porque temos muito gosto em divulgar este Homem de Sete Instrumentos e esta dissertação sobre tudo e coisa nenhuma, estes 12 temas, e claro, ficamos agora ávidos de que vem ser esse filme e esse livro, para perceber, de facto, esse compêndio de luxo, como já lemos alguns. Ok, muito obrigado e um grande abraço à rádio. Estou cá sempre disponível, faço muito gosto em poder falar convosco. Um abraço, obrigado por tudo. Grande abraço, amigo. Um abraço.